Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Interweb. Hoje é quinta-feira, estamos a 30 de dezembro de 2010, e eu cá estou para lhe fazer companhia até bem perto das 21 horas. O meu objetivo nos próximos aproximadamente 30 minutos é trazer, tal igual como lhe prometi, músicas conhecidas em versões de chill out. E nesta área da música, há um grupo que parece ser apto, ter um especial interesse por estas transformações. São os Dune. A sua versão mais conhecida é o Who Wants to Live Forever. Mas há outras, como por exemplo Against All Odds, de Phil Collins, e ainda Nothing Compare, tema que nos é trazido também por eles, mas é um original de Sinéad O'Connor. Ora, a primeira parte da nossa edição é dedicada por inteiro aos Dune. Vamos ouvir três temas dos Dune, mas de três artistas diferentes. O primeiro, Against All Odds, como disse, do Phil Collins. O segundo, Nothing Compare, de Sinéad O'Connor. E o terceiro, Who Wants to Live Forever, dos Queen. Todos eles interpretados pelos Dune, especialistas nesta arte de chill out. Vamos à música então? Vamos lá, espero que goste. Take a look at me now. Now I'll still be standing.

Fomos a um CD single da cantora Mylène Farmer e encontramos este Souviens toi du jour numa versão que podemos considerar de chill out. Escutemos então este Souviens toi du jour nesta versão bem diferente e que certamente também será do seu agrado. Versão muito pouco conhecida deste tema, que aliás foi um dos que mais teve sucesso na carreira da cantora francesa. Escutemos então Mylène Farmer com Souviens toi du jour. D'amour à vous. Esta edição do musical é com um tema de origem que se pode considerar desde logo chill out. É calmo, inebriante, envolvente e faz parte do álbum In The Zone de Britney Spears. É ao mesmo tempo uma cantora conhecida, um tema transformado, um tema em chill out e um tema pouco conhecido, já que este nunca chegou a ser um single da cantora Britney Spears. É com este tema que nos despedimos. Eu estou de volta amanhã para festa, muita festa. E quanto à segunda edição do nosso musical e dedicada a este género, só de hoje a 8 dias. Convido-vos a pesquisarem por Chill Out na Wikipédia. Vão encontrar coisas muito interessantes. Certamente irão ficar a conhecer um pouco mais sobre esta área, este género da música. Fique bem, tenha uma boa noite. Já a seguir, Firmino Pereira traz-lhe mais um Beat Sounds. Até amanhã! You're all I want, but not like It's only your shadow. You live yourself. It's only your shadow. Nobody else. It's only your shadow. Killing the room. Arriving too late. And leaving too soon. And leaving too soon. You were never here. It's all.